do iPhone. Tive que roubar pra não morrer de fome. Perdi vários amigos no campo de batalha. Fabinho, Maurício, Rogério de Uberaba. Sonhando com um abrigo de 180 fio. Infelizmente morreu, vítima do frio. O moleque descalço olhando o tênis na vitrine. Um dia também morre seduzido pelo crime. Quantos pais vão morrer pra ver seus filhos bem? Ou pra sobreviver, fazer mais um refém? A carta de alforria chegou um pouco tarde. Índio velho Fernando morreu a queda das grades. Um dia a gente se vê, mas hoje não deu tempo. Saudade dos amigos que estão no sofrimento. Humano só por Deus, esperando a sentença. Um dia vai ver que o crime não compensa. O pensamento atrai e te faz refletir. Não dá pra compensar o tempo que perdi. As lentes não focam, não enquadram a miséria. O Vietnã continua em guerra. Elite se mostra fria e maquiavélica. Soldados que abusam de crianças anorexa. Na fila de espera, voltando a ter esperança. O sequestro e a venda de órgão de criança. Olha onde chegamos, acelerando partículas. Alta temperatura e a mudança do clima. O filho pode ver a lágrima do pai. Um dia acorda e não anda mais. Escuto as palavras do pastor Daniel. Jesus Cristo está voltando para buscar o filho na UTI, lutando pra viver. A mãe sem dormir, esperando por você. Um dia o coração para de bater. O super-herói não tinha poder. Vejo a senhora que não para de orar. A vida vai a mil na marginal sem radar. Humano sem as pernas consegue ir além. Pô, me diz aí quantos problemas você tem. Um parente doente, um filho no hospital. Descobrir a inteligência artificial. Assistindo a miséria no monitor de LED. Míssil teleguiado através de satélite. Cientistas querem reviver quem já morreu. Mais uma vez o homem querendo ser Deus. Em nome de Jesus Cristo agora, eu entrego, Senhor, a vida de todos que vão ouvir esta oração. Salve, cura, ó Deus, livra pelo poder da tua palavra. Ó Deus, eu creio que através desta oração, um milagre vai acontecer.